Ficheiro 58, página 384, capítulo 23. Regresso a Lehor. Dougal aguardava-nos sob o letreiro do Javali Vermelho, andando impacientemente de um lado para o outro. Conseguiram chegar, hein? Perguntou, observando com aprovação que eu desmontava sem ajuda, apenas cambaleando um pouco. Rapariga corajosa, 15 quilómetros sem um gemido. Vá para a cama, então. Merece. O Jamie e eu vamos levar os cavalos para a estrebaria. Deu uma palmadinha na anca, despachando-me. Fiquei feliz com a sua sugestão e adormeci antes da minha cabeça tocar na almofada. Não me mexi quando Jamie se sentou ao meu lado, mas acordei de repente, no final da tarde, convencida de que havia algo importante que eu esquecera. Horrocks! Exclamei, repentinamente, sentando-me na cama com um salto. Hã? Jamie, arrancado de um sono profundo, caiu da cama, terminando agachado no chão, a mão na adaga que havia deixado em cima da roupa empilhada. O quê? Perguntou, olhando assustado à sua volta. O que foi? Reprimi uma gargalhada ao vê-lo agachado e nu no chão, os cabelos ruivos, arrepiados. Pareces um porco-espinho agitado, disse eu. Lançou-me um olhar furioso e levantou-se, recolocando a adaga no banco onde estava a roupa. Não podias esperar até eu acordar para me dizeres isso? Indagou. Achaste que causarias mais impressão se me acordasses de um sono profundo a gritar-me ao ouvido? Não gritei, expliquei. Eu disse Horrocks. Lembrei-me de repente que me esqueci de te perguntar por ele. Encontraste-o? Sentou-se na cama e enfiou a cabeça nas mãos. Esfregou o rosto vigorosamente, como se quisesse restabelecer a circulação. Sim, respondeu, com a voz abafada pelos dedos. Sim, encontrei-o. Pude perceber pelo tom de voz que as informações do desertor não tinham sido boas. Ele não te contou nada, afinal? Perguntei interessada. Aquela sempre fora uma possibilidade. Embora Jamie tivesse sido preparado para abrir mão não só do seu próprio dinheiro e de algum fornecido por Dougal e Colum, mas até mesmo do anel do pai, se necessário. Jamie deitou-se na cama ao meu lado, fitando o teto. Não, disse. Não, ele contou-me sim, e a um preço razoável. Rolei na cama, ficando apoiada num cotovelo, a fim de olhar para o seu rosto. Bem, e então, quem é que matou o Sargento Mor? Ergueu os olhos para mim e sorriu, um pouco amargamente. O Randall, respondeu fechando os olhos. O Randall? Repeti estupefacta. Mas porquê? Não sei, disse ele, os olhos ainda fechados. Imagino, mas não importa muito. Não há a menor possibilidade de prová-lo. Eu tinha de concordar que isso era verdade. Deixei-me cair novamente na cama ao seu lado e fitei as escuras vigas de carvalho do teto baixo. O que podes fazer, então? Perguntei. Ir para a França? Ou, talvez, ocorreu-me uma ideia brilhante. Para a América? Podias sair-te bem no novo mundo. Atravessar o oceano? Um estremecimento percorreu o seu corpo. Não, não, não podia fazer isso. Bem, então o quê? Perguntei, virando a cabeça para olhar para ele. Abriu um olho o suficiente para me lançar um olhar enviesado. Tinha pensado, para começar, que podia dormir mais uma hora, disse, mas tudo indica que não. Resignado, ergueu-se da cama, encostando-se à parede. Ao deitar-me, estava demasiado cansada para abrir a roupa da cama, pelo que havia uma mancha escura suspeita na colcha, perto do joelho dele. Mantive um olhar desconfiado sobre ela, enquanto ele falava. Tens razão, concordou ele, podíamos ir para a França. Apanhei um susto, tendo-me momentaneamente esquecido de que, qualquer que fosse a decisão que ele tomasse, eu agora estava incluída. Mas não há muita coisa para mim lá, disse ele, coxando a coxa distraidamente. Apenas servir no exército, e essa vida não é para ti. Ou para Roma, para me juntar à corte do rei Jaime. Isso poderia ser conseguido. Tenho alguns tios e primos, Fraser, com um pé naquele acampamento que me ajudariam. Não gosto muito de política e menos ainda de príncipes, mas sim é uma possibilidade. No entanto, prefiro primeiro tentar limpar o meu nome na Escócia. Se conseguir, posso, na pior das hipóteses, acabar como um pequeno rendeiro nas terras dos Fraser. Na melhor das hipóteses, talvez possa voltar a Lallybroch. O seu rosto toldou-se e percebi que estava a pensar na irmã. Se dependesse de mim, não iria, mas agora já não posso pensar apenas em mim. Olhou para mim e sorriu, a mão acariciando os meus cabelos. Às vezes esqueço-me de que agora também cá estás, Sassenach, disse. Senti-me extremamente contrafeita. Na verdade, sentia-me uma traidora. Ali estava ele a fazer planos que afetariam a sua vida inteira, levando em consideração a minha segurança e bem-estar, enquanto eu estivera quase a abandoná-lo, arrastando-o, enquanto isso, para uma situação de extremo perigo. Não tivera nenhuma dessas intenções, mas o facto permanecia. Mesmo agora, estava a pensar que devia tentar convencê-lo a não ir para a França, já que isso me levaria para mais longe do meu objetivo, o Círculo de Pedras. Mas há alguma maneira de permaneceres na Escócia? Perguntei, desviando o olhar. Achei que a mancha escura na colcha se movera, mas não tinha a certeza. Olhei para ela fixamente. A mão de Jamie viajara pelo meu cabelo e agora começava a afagar-me o pescoço suavemente. Sim, respondeu pensativo, pode ser. Foi por isso que o Dougal esperou por mim. Tinha novidades. Ai sim, de que tipo? Virei a cabeça para olhar para ele outra vez. O movimento pôs a minha orelha ao alcance dos seus dedos e ele começou a acariciá-la, dando-me vontade de arquear o pescoço e ronronar como uma gata. Mas reprimi o impulso para descobrir o que ele pretendia fazer. Um mensageiro de Colum, disse. Não pensava em encontrar-nos aqui, mas cruzou-se com o Dougal no caminho, por acaso. O Dougal tem de voltar imediatamente a Leor e deixar que Ned Gowan trate do resto das rendas. O Dougal sugeriu que voltássemos com ele. Voltar para Leor? Não era a França, mas não era muito melhor. Porquê? Estão à espera de uma visita em breve, um nobre inglês que já antes fez negócios com o Colum. É um homem poderoso e talvez possa ser persuadido a fazer alguma coisa por mim. Não foi julgado ou condenado por assassínio. Talvez consiga que essa acusação seja retirada ou consiga um perdão para mim. Esboçou um sorriso enviesado. Aborrece-me ser perdoado por algo que não fiz, mas é melhor do que ser enforcado. Sim, é verdade. A mancha estava a mover-se. Apertei os olhos, tentando focalizá-la. Quem é o nobre inglês? O Duque de Sandringham. Dei um salto, sentando-me na cama com uma exclamação. O que foi, Sassenach? Perguntou Jamie, alarmado. Apontei com um dedo trêmulo para a mancha negra, que agora subia pela sua perna, a um passo lento, mas determinado. O que é aquilo? Perguntei. Ele olhou para o ponto negro e despreocupadamente arremessou para longe com um piparote. Aquilo é apenas um percevejo, Sassenach. Nada para... Foi interrompido pela minha abrupta saída. A palavra percevejo, saí disparada debaixo das cobertas e fiquei de pé contra a parede, o mais distante possível do fervilhante ninho de insetos pestilentos que eu agora considerava a nossa cama. Jamie olhou-me de modo apreciativo. Porco espinho agitado, hã? Perguntou. Inclinou a cabeça, examinando-me de maneira inquisitiva. Disse passando a mão pela cabeça, para o cabelo. Pelo menos agitado. Tu também pareces uma coisinha bem penugenta quando acordas. Rolou na cama na minha direção, estendendo a mão para mim. Anda cá, minha asclépia. Não vamos partir antes do pôr do sol. E se não vamos dormir? Por fim, dormimos um pouco mais, tranquilamente abraçados no chão, em cima de uma cama dura, mas sem insetos, composta pela minha capa e pelo quilt de Jamie. Foi bom termos dormido enquanto podíamos. Ansioso para chegar ao Castelo Léor antes do Duque de Sandringham, Dougal manteve um passo apressado e um horário extenuante. Viajando sem as carroças, fazíamos um tempo muito melhor, apesar das más condições das estradas. Entretanto, Dougal apressava-nos, parando apenas para mínimo de descanso. Quando atravessámos novamente os portões do Castelo Léor, estávamos quase tão sujos como da primeira vez que ali chegáramos e, sem dúvida, igualmente cansados. Apiei-me no pátio, mas tive de me segurar no estribo para não cair. Jamie segurou-me pelo braço, depois, percebendo que eu não conseguia ficar em pé, pegou-me ao colo. Atravessou a arcada comigo nos braços, deixando os cavalos aos cuidados dos palafreneiros e dos cocheiros. «Estás com fome, Sassenach?» perguntou, parando no corredor. As cozinhas ficavam numa direção, as escadas para os quartos na outra. Gemi, esforçando-me por manter os olhos abertos. Eu estava com fome, mas sabia que ia acabar com a cara na sopa se tentasse comer antes de dormir. Houve um burburinho num dos lados e abri sonolentamente os olhos para ver a figura maciça da senhora Fitzgibbons assomando ao nosso lado, incrédula. — O que houve com a pobre criança? — perguntou a Jamie. — Sofreu algum acidente? — Não, só casou comigo — disse ele. — Embora possa chamar-lhe um acidente, se quiser. Afastou-se para o lado, a fim de abrir caminho no meio a uma crescente multidão de ajudantes das cozinhas, palafreneiros, cozinheiros, jardineiros, soldados e outros habitantes do castelo, todos curiosos, atraídos para a cena pelas exclamações da senhora Fitz. Tomando uma decisão, Jamie forçou o caminho para a direita, em direção às escadas, dando explicações desconexas à avalanche de perguntas que vinham de todos os lados. Piscando como uma coruja contra o seu peito, eu não conseguia fazer nada mais do que balançar a cabeça para todas aquelas pessoas que nos acolhiam com boas-vindas, embora a maioria dos rostos parecesse tanto amistosa quanto curiosa. Quando dobrámos uma esquina do corredor, vi um rosto que me pareceu bem mais amistoso do que o resto. Era a jovem Leary, o rosto a brilhar e radiante ao ouvir a voz de Jamie. Entretanto, ao ver o que ele carregava, os seus olhos arregalaram-se e a boca rosada abriu-se de pasmo. Mas não houve tempo para ela fazer perguntas antes do rebuliço e da comoção à nossa volta estancar repentinamente. Jamie parou também. Erguendo a cabeça, vi Colum, cujo rosto espantado estava agora à altura do meu. O que começou? Eles casaram-se, disse a senhora Fitzgibbons, radiante. Que lindo! Pode dar-lhes a sua bênção, senhor, enquanto eu preparo um quarto. Virou-se e saiu apressada em direção às escadas, deixando uma lacuna substancial na multidão, através da qual pude ver o rosto, agora branco como cera, da jovem Leary. Colum e Jamie falavam ao mesmo tempo, perguntas e explicações colidindo no ar. Eu estava a começar a acordar, embora fosse exagero afirmar que tivesse pleno domínio das minhas faculdades. Bem, dizia Colum, não de forma totalmente aprovadora. Casaste-te? Estás casado? Tenho de falar com o Dougal e o Ned Gowan. Há questões legais que precisam de ser tratadas. Adquires alguns direitos ao casares-te, pelos termos do contrato do dote da tua mãe. Senti Jamie retesar-se um pouco. Já que falas nisso, disse casualmente, creio que seja verdade. E uma das coisas a que tenho direito é a uma parte das rendas trimestrais das terras dos Mackenzie. O Dougal trouxe o que recolhemos até agora. Podes dizer-lhe para separar a minha parte quando acertares as contas? Agora, se me dás licença, tio, a minha mulher está cansada. E erguendo-me numa posição mais firme, virou-se em direção às escadas. Cambaleei pelo quarto, ainda com as pernas trôpegas, e desabei com grande satisfação na enorme cama de dossel que a nossa nova condição de recém-casados aparentemente nos dava direito. Era macia, convidativa e, graças à sempre vigilante senhora Fitz, limpa. Imaginei se valeria a pena o esforço levantar-me e lavar o rosto antes de sucumbir à necessidade premente de dormir. Já havia praticamente decidido que só deveria acordar ao som da trombeta de Gabriel, quando vi que Jaime, que não só havia lavado o rosto e as mãos, como também penteado o cabelo, se dirigia para a porta. Não vais dormir? Perguntei. Julguei que estava pelo menos tão cansado como eu, ainda que menos dorido da cela. Daqui a pouco, Sassenach, tenho uma coisa a resolver primeiro. Saiu, deixando-me olhar espantada para a porta de carvalho, com uma sensação muito desagradável na boca do estômago. Lembrei-me do olhar de alegre expectativa no rosto de Leary quando surgiu no corredor ao ouvir a voz de Jamie e o olhar de espanto e raiva que o substituiu quando me vira aninhada nos seus braços. Lembrei-me da rigidez momentânea nas articulações dele ao vê-la e desejei, fervorosamente, poder ver a expressão do seu rosto naquele momento. Achei que era provável que ele tivesse saído agora sem descansar, mas limpo e penteado, para ir ao encontro da jovem e contar-lhe sobre o seu casamento. Se pelo menos tivesse visto o rosto dele na ocasião, agora eu teria uma ideia do que ele pretendia dizer-lhe. Absorta nos acontecimentos do último mês, esquecera-me inteiramente da jovem e do que ela poderia representar para Jamie ou ele para ela. É verdade, eu pensara nela quando a questão do nosso súbito casamento fora levantada, e Jamie não dera nenhuma demonstração de que ela constituísse um impedimento no que lhe dizia respeito. Mas, é claro, se o pai dela não ia permitir que se casasse com um fora da lei, e se Jamie precisava de uma mulher a fim de receber a sua parte das rendas dos Mackenzie, bem, nesse caso, qualquer mulher serviria, e sem dúvida ele tomaria a que pudesse. Achava que conhecia Jamie o suficiente, agora, para saber que o pragmatismo era uma característica marcante do seu caráter, como era de esperar num homem que passara os últimos 5 anos da sua vida a fugir. Não deixaria as suas decisões serem abaladas, pensei, por sentimentos ou pela atração de faces lisas como pétalas de rosa e cabelos como ouro líquido. Mas isso não significava que não existisse sentimento ou atração. Houvera, afinal, a pequena cena que eu presenciara na alcova, Jamie a segurar a rapariga nos joelhos e a beijá-la ardentemente. Já tive outras mulheres nos braços. Recordei a sua voz. Faziam o meu coração bater com força e a minha respiração faltar. Vi que as minhas mãos estavam cerradas, agarrando e enrugando a colcha verde e amarela. Soltei-a e limpei as mãos à saia ao perceber o quanto estavam sujas, imundas com a sujidade de 2 dias a segurar as rédeas sem nenhum descanso para lavá-las. Levantei-me e dirigi-me à bacia, esquecendo o cansaço. Descobri, um pouco para minha surpresa, que detestava a lembrança de Jamie a beijar Leary. Lembrava-me do que ele dissera a respeito disso também. É melhor casar do que arder. E eu estava a arder muito. Eu própria estava a arder um pouco agora, o rosto vermelho e quente, ao lembrar-me dos efeitos dos beijos de Jamie nos meus próprios lábios. Arder, sem dúvida. Atirei água para a cara, pingando tudo à minha volta, para tentar dissipar a sensação. Eu não tinha direitos sobre os sentimentos de Jamie, lembrei a mim mesma com firmeza. Casara com ele por necessidade, e ele casara comigo pelas suas próprias razões. Uma delas, o seu desejo, francamente declarado, de alterar a sua condição de virgem. Aparentemente, uma outra razão era o facto de que ele precisava de uma mulher, a fim de receber a sua renda, e não podia induzir uma jovem do seu meio a casar-se com ele. Uma razão bem menos lisonjeira do que a primeira e igualmente arrogante.